amorosa de Bezerra de Menezes. Porque os espíritos dizem, em O Livro dos Espíritos, que os padrões vibratórios inferiores, os espíritos atrasados, não conseguem enxergar os espíritos superiores, mas estes conseguem enxergar os atrasados. E Bezerra falava ao espírito, lhe convidava para sair daquela região sofrida e tenebrosa, mas o espírito não conseguia enxergar, quanto mais ouvir o convite amoroso do médico dos pobres. Lampião soube da história. Foi até Bezerra de Menezes, doutor Bezerra, deixe comigo. Desceu até aquelas regiões profundas no mundo espiritual, apareceu diante do espírito e, como ele era do mesmo teor vibratório do espírito, o espírito percebeu Lampião. Lampião pegou a sua gigantesca peixeira, desembainhou e disse: doutor Bezerra mandou lhe chamar. Você quer ir por bem ou por mal? O espírito foi correndo para os braços amorosos de Bezerra de Menezes. Então, pessoal, se até Lampião está ajudando, por que a gente não pode ajudar? Claro que a gente pode. Está lá em O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta se os espíritos atrasados têm alguma utilidade no universo. E eles respondem: na construção de um edifício, não são necessários, desde o mais simples operário até o mais ilustre arquiteto, sim, pois todos são úteis em a criação. Nada é por acaso. Então, todos nós podemos fazer a nossa parte. E uma hora de trabalho no bem, meus amigos, qualquer que seja, vale do mesmo modo. Tanto faz a gente fazer uma hora de faxina na casa espírita, tanto faz a gente passar uma hora na recepção, na secretaria, no atendimento fraterno, dando aula de EGE, dando aula de evangelioterapia, trabalhando na contabilidade. Uma hora do bem é a mesma coisa para os olhos de Deus. Não precisa vir aqui para frente da palestra, nem virar presidente da casa, nem da passe, não. Uma hora, os espíritos querem ver a nossa disposição em servir. É isso que eles nos pedem. E aí a pessoa, já com uma certa idade, diz: ah, Nazareno, mas para mim não tem jeito não. Eu já estou com 80 anos. Já errei muito nessa vida. Não tem mais solução para o meu caso, não. Vejam como a proposta do Cristo é evolucionária. Ele nos contou a parábola dos trabalhadores da última hora, dizendo que quem começar a trabalhar hoje vai ganhar o mesmo salário de quem começou há 10, há 20, há 30, há 40 anos atrás. Vai ganhar o mesmo salário. Porque não importa o que a gente faz, não, meus amigos, a gente é só instrumento. O que importa é a vontade de fazer o bem. Então, se a gente começar hoje, nesse dia abençoado em que homenageamos a Bezerra, vamos ganhar o mesmo salário de quem começou há tantos anos atrás. O convite ao amor. E por fim, nós queremos dizer para vocês que o Evangelho é sim a pedra fundamental da doutrina espírita, que não é à toa que Bezerra de Menezes reencarnou no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E por isso muitas pessoas não entendem. Eu estive nos Estados Unidos e eles me perguntaram: Nazareno, mas por que que o Espiritismo só cresceu no Brasil? Por que o Espiritismo não cresceu na França, onde nasceu? Por que não cresceu na Europa, nos Estados Unidos? Por que só cresceu no Brasil, esse país atrasado? Eu disse: meu amigo, tem alguns detalhes muito importantes. No Brasil, nós tivemos Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, encarnado, declarando-se espírita em público com a vida irretorquível. Logo depois, em 1910, nasce essa outra estrela que vem a brilhantar o nosso céu, essa constelação que é Francisco Cândido Xavier. 412 livros publicados, exatamente, uma obra extraordinária, incomparável, de trabalho no bem, o exemplo. Porque a terra está cheia de palestrantes, de faladores, de oradores que falam muito, mas eles esquecem do conselho de Francisco de Assis, que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Bezerra de Menezes, com seu exemplo, Chico Xavier, com seu exemplo de amor e de fé, Eurípedes Barçanufo no Brasil, Jesus Gonçalves, Viana de Carvalho, tantos espíritos nobres reencarnando no coração do mundo, pátria do Evangelho, solo fértil, que estava sendo preparado para levar o Espiritismo ao mundo através do Evangelho. Enquanto que nos Estados Unidos, na Europa, o Espiritismo desenvolve-se no aspecto científico, mas no Brasil é no aspecto do Evangelho. E só quando unirmos essas duas metades, ciência e religião, é que nós vamos ver verdadeiramente o Espiritismo. Então, certamente não é por acaso que fomos convidados a ir à Europa e, sem nós sabermos, marcar uma palestra sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes na Inglaterra. E a presidente do Centro Espírita, doutora Janet